Tá vendo, gente? Vocês estão vendo o que o exame de próstata faz? A pessoa fica com o dedo no cu do outro, para tirar uma coisa que não tem nada a ver com a próstata, como eles falam, né? Quer tirar um dedo com o outro. Aí depois, aí, como que é a situação do cara aí, ó? A situação do cara aí, ó. Isso é sério, gente, isso é sério. Isso é sério, quando eu falo que é sério, ninguém vai acreditar em mim, não. Olha o cara cagou na lixeira, ó. O cara cagou na lixeira. Depois fez um exame de próstata. O cara cagou na lixeira. Depois você vai botar o dedo no cu dele, foi com diarreia. O dedo médico tava infectado. Disenteria. Tava infectado de disenteria. Mas você tem que pensar, tem que ter consciencialmente, não é pra fazer exame de próstata. Exame de próstata é coisa de noiadão, é coisa que a gente faz autópsia, não é coisa boa não. Não faça exame de próstata não, não deixa a pessoa botar no seu cu não. Não bota o dedo no cu não deixa a pessoa botar no seu cu não. Que olha aí, situação do cara, cagando na lixeira, ó. O cara tá cagando na lixeira, velho. Cagando na lixeira. Em pleno hospital, velho. Isso é obstrução de desvio médico. Pode fazer isso não. Pode me enfiar o dedo por outro não. Não faz exame de próstata não, tô falando. Exame de próstata é uma coisa que é autópsia. Pronto, o recado foi dado. Muito obrigado, Pedro Olho.